Bom, hoje de manhã o Sam escreveu uma mensagem no WhatsApp do grupo, né, citando Boaventura de Souza Santos, falando desse tempo que a gente está vivendo. E ele fala que o mundo está em espera, mas sem esperança. Existe uma expectativa enorme que está crescendo no meio da gente. Todo mundo está esperando para ver o que vai dar um Trump, né, lá no poder central do mundo. Todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã, né? A gente vive como uma espécie de montanha-russa, né, que vai da, como eu vi um jornalista falando no outro dia, né, que vai da sensação de até a gente não sai dessas duas sensações. A sensação é só ouvir uma coisa, não acredito, em todos os sentidos. Essa semana a gente teve essa descarada, né? Não tem outra palavra para dar. Essa descarada demonstração de desrespeito com qualquer moral e qualquer ética que você possa imaginar, de todo conjunto de valores, né, éticos, morais, de atitude, de resultado, de consequencialismo, de o que seja. Né? Nem prático, nem nada. A gente teve uma demonstração clara, né, de que a gente fala, o que a gente mais pode esperar, né? Uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa, recebe um mandato judicial e o ignora, e detalhe, todo mundo, tá bom. Tá valendo agora, você recebe um mandato judicial, você tá preso, eu não vou não. Acabou. Com isso, simbolicamente, acaba toda e qualquer lei. Porque você não obedece mais uma ordem dessa, acabou. E a gente viu... que era para ser cumprida. Hã? E depois ainda disse que era para ser cumprida. Sim. E aí? E o cara está lá votando e fazendo. E uma coisa absurda. A gente vê o Donald Trump cada dia escolhendo uma pessoa nova para o seu gabinete. Assim, que vai de dona de luta livre a maluco inventor de boato. Isso vai dominar o mundo, isso não vai dominar os Estados Unidos. A gente tem uma crise de imigrantes do tamanho de um bonde acontecendo. Nós estamos pegando toda a riqueza nacional e transferindo-a de uma maneira como nunca houve antes desde o tempo da colônia. Uma transferência tão massiva de recursos, né, concentrados na mão de poucos. Uma desorganização, uma desunião enorme. Isso gera uma expectativa, uma ansiedade, a palavra mais correta. Estou muito ansioso para saber o que vai acontecer. E acho que mesmo os mais burros já perceberam de que a gente está na beira de um colapso, de uma convulsão social, assim, que tem uns 70 anos que não tem. Diante disso, a gente está na semana do Advento. E a gente é chamado a, no meio de toda essa ansiedade, ter esperança. E essa é a esperança do oprimido. E aos que vêm, né, vou começar do último texto para o primeiro, aos que vêm, por exemplo, a um João Batista, porque eu fiquei pensando, que loucura, né? O cara vem multidões falar com o cara. Quando vai falar com o cara, procurando alívio da sua ansiedade, ele recebe chamando de raça de víbora. Isso é a recepção do cara. Vieram as multidões para serem batizadas por João, e ele, em vez de falar, vamos, muito alegre com a sua presença, estamos aqui, todos são muito bem-vindos, por favor, assume seu lugar, fique à vontade, ele começa dando bom dia, né? Raça de víboras. Para começar, vamos começar a conversar. E o pessoal não vai embora, não. Eu fico imaginando o grau de ansiedade de alguém. Lógico que isso aí não é um discurso só, era a maneira usual dele. Isso é um resumo que o Lucas fez, né? O que faz o cara ir lá, né, cara? E olha quem vai. com todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, os publicanos, os cobradores de impostos. E ele fala, cara, arrependam-se. Vai os soldados, arrependam-se. Vai o sacerdote, arrependa-se. Vai todo mundo, arrependa-se. E no que ele chama arrepender? Ah, olha, muda a sua disposição mental e as suas teorias em que informam. Não. Ele fala, deem frutos de arrependimento. E o que ele faz? Sejam práticos. Eu gosto muito de filosofia. Gosto dessa. Giovana agora está sendo estimulada a conhecer filosofia. Mas só serve para mim filosofia se eu, na sequência, confronto-a com o modo de pensar judaico-cristão. E quando eu falo judaico-cristão, quem nós somos? Nós somos um enxerto no modo... Lembra que Abraão é raiz, né? A gente tem uma árvore que vem lá de Abraão, na qual nós fomos enxertados. Quem somos nós? Nós não somos nada, cara. Nós somos um enxerto na árvore do judaísmo. Não é nada. Isso é o que a Bíblia diz. Nós somos um enxerto. Nós não somos os caras. Nós somos... Fizeram o favor de nos incluir nessa tradição. Qual é a marca dessa tradição? Ela não fica no campo das ideias. Não fica nas grandes teorias. Até saca coisas muito profundas, e muito mais profundas até do que a filosofia. Mas da onde vem essa sacada? Da prática. Então, assim, cara, deem frutos de arrependimento. Então, você tem duas túnicas? Dá uma. Você tem roupa demais? Dá. Você tem comida sobrando? Dá. Então, como é que a gente... É prática, eu falo toda hora o negócio de comida. Não pode sobrar comida. Se não vai comer, dá para alguém comer. E não é para bicho, não, dá para alguém comer. Tem gente que vai piorar, a gente vai passar fome. Se Deus nos der alguma forma de abundância, o que é que mostra um coração arrependido, um coração que muda o jeito de pensar? Lembra que arrependimento não é culpa. Por favor, se alguém está ouvindo isso, não confunde arrependimento com culpa. Ah, estou sentindo culpado, me sentindo culpado de comer esse pão. É para aliviar a minha culpa, vou lá e dou um pedaço de pão. Não é disso que eu estou falando. É muda a maneira de pensar, pô, não vou desperdiçar, não vou guardar para mim, vou confiar em Deus que Ele vai me dar algo de amanhã, posso compartilhar o que eu tenho. Minha casa, minha roupa, minha comida, elas deixam de ser minha, passam a ser de Deus, na minha mão. Ele fala isso. Se você tem duas túnicas, dê uma. Para que você não quer com esse excesso? Basicamente, o que ele está falando assim, abra mão dos excessos, né? Alivia a bagagem. E ele vai falar isso para os publicanos também. Alivia a bagagem, cara. Você ganha o que você tem que ganhar. Cobra, já que é seu trabalho, já que é seu emprego, você trabalha para o inimigo. Cara, cobra o que mandam você cobrar. Não, sabe, não faz esquema. Basicamente, não seja corrupto. De hoje, que a gente fala tanto de corrupção, na época era a mesma coisa. Olha, pô, pagar aqui um... Pô, mas você tem que pagar mais essa taxa aqui. Tenho mais o IPTCNNQ, a linha 4, que você não viu. E, ó, botava no bolso. Não alivia o lado do cara mais rico e ferra com o pobre. Não faz isso. Faz o seu trabalho. Para o soldado tem a arma na mão. Ele fala, contentem-se com o seu soldo. Vocês notaram a reforma da Previdência que está sendo feita agora? Todo mundo vai se aposentar com 49 anos de trabalho. O salário mínimo não está mais vinculado à aposentadoria. Mas onde não se mexeu? Aposentadoria dos militares, aposentadoria do judiciário, aposentadoria dos políticos. Aqui não mexe. Diante disso, João fala aos soldados, contenta-se com o seu soldo, você já tem vantagem, você tem arma na mão, cara. E com a arma na mão você pode ter mais, entendeu? Você pode extorquir as pessoas, você pode forçar a barra. Então, para o cidadão comum, ele fala uma coisa, para o cara que é funcionário público, ele fala uma coisa, para o cara que é militar, ele fala uma coisa, mas todas elas são a mesma coisa. Arrependa-se no modo de você pensar, não use o que você tem na mão, sabe? Dê essa demonstração. E tudo que ele está falando tinha um sentido de preparação do caminho do Senhor. Ou seja, esse arrependimento é o que prepara o lugar pelo qual o Senhor vai passar. Essa mudança do jeito de pensar é preparar o caminho, é nivelar as coisas. Ele está falando sempre de equidade, de equilíbrio, é sempre essa coisa, equidade, equilíbrio. Prepara, cara, tira as rebarbas, tira os excessos, coloca as faltas, enche os buracos, faz e prepara, porque aí vem o Senhor com suas colocações, vai ficar mais fácil. Se você estiver nesse ambiente, percebe o quanto fica mais fácil ouvir de Jesus. Perdoa os inimigos. Se alguém te pedir para andar a primeira milha na segunda. Entendeu? Porque já está preparado o coração. Agora, se você tiver que se convencer com isso, vai dar dois trabalhos. Então, abre o coração diante de Deus e muda. E espera. Espera com esperança, com o sentido de vir a ser. A oração de Ana é fantástica. Essa oração que a gente leu, no capítulo 2 de 1 Samuel, é a oração que ela faz depois que ela entrega o filho para ser criado por Eli. Não é a oração que ela fez quando ela soube que estava grávida. Foi, desmamou o filho, foi lá e entregou no templo. Eu tinha prometido. E ela, um pouquinho antes, ela fala para ele, lembra, eu sou aquela mulher que teve aqui, que estava chorando aqui, que você achou que estava bêbada. Eu vim aqui cumprir minha promessa ao Senhor. Quando ela faz essa oração, ela fala no tempo presente de alguma coisa que está no futuro. Nesse sentido, é igualzinho a oração de Maria, que a gente vai celebrar nesse domingo. Quando ela fala, que ela continua sendo uma menina pobre do terceiro mundo, sabe, sem eira nem beira, que está grávida. Não aconteceu nada, Jesus não cresceu. A localização histórica que a gente leu no texto de João, Pôncio Pilatos devia ser um guri, né? 30 anos antes. Pôncio Pilatos não era nada. Quem estava governando era o pai do Herodes. O imperador era outro. Passaram nada. Vai ver a oração de Maria. Ela, na hora que ela tem o filho na barriga, ela já percebe, já ora e agradece com esperança aquilo que ainda é ausência. Para um grego, como diz a Bíblia, isso é loucura. É loucura. Você está agradecendo pelo quê? Pelo que você não tem. Para um intelectual, isso fala que você ilusão, rapaz, está na torcida. Não, isso tudo, o salmo que a gente leu, o texto de 1 Samuel, as colocações de João, são nada mais, nada menos uma expressão de uma esperança calcada em alguém em quem eu conheço o caráter, eu sei quem é Deus. Todos esses salmos, essas coisas, quem é Deus? Mas, cara, como é que Deus é assim? Olha para a vida como é aquela cara. Já passou os momentos assim? Já houveram outras guerras, já houveram outras mortes, já houveram outros desesperos. Mas como eu tenho insistido o tempo todo, só vai ver a primavera quem for castor. Eu tenho falado isso várias vezes, né? Quem não assistiu Nárnia vai ter que assistir. Só os castores estarão permanentemente esperando a primavera, na certeza de que ela vai chegar e de que Aslan vai vir. E nesse sentido, para o mundo, para essa esperança, assim, definitivamente nós somos idiotas. Porque a gente espera baseado na ressurreição de Jesus, a gente espera baseado nas obras de Deus do passado, a gente espera naquilo que está revelado em Deus, a gente espera baseado nas provas de que Deus deu ao longo da nossa vida. A gente espera tanto pelas experiências pessoais, mas mais ainda pelas experiências históricas e mais ainda pela ressurreição de Jesus. Vocês são os idiotas. A igreja é o lugar onde os idiotas se encontram. O Senhor acertou. E aí, tem uma frase que eu usava muito antigamente, né? I'm a fool for Christ. Whose fool are you? Né? Eu sou um idiota por Jesus. E você é idiota pelo quê? Você se vende porque você vai fazer um mestradinho, um doutorado, meia boca, em cima de enganar todo mundo, inclusive você. Você é idiota porque você quer uma posição numa empresa que vai dizer que você é XYZ por causa da roupa ou do carro que você tem. Você é um idiota porque você acredita que a sua segurança está realmente no seu dinheiro depositado no banco, que, desculpe falar, ele nem está lá. Ele está na mão de quem tem renda. Ele é a sua esperança e você é um idiota por causa da segurança do emprego público que você conseguiu. Cara, escolhe pelo que você vai ser idiota, mas assume que você é idiota. E eu acho que a melhor coisa para nós que seguimos Jesus é assumir o que você é. Um idiota. Por Jesus. Idiota diante de quem? Diante do mundo. Para o mundo eu sou um imbecil. E para os religiosos eu sou um louco. Duas boas definições dadas pelos de fora para os cristãos nos últimos 2000 anos. Loucos e idiotas. Porque só um louco ou um idiota para o mundo vai esperar alguma coisa baseada exclusivamente na sua fé e na confiança que tem naquele que prometeu que irá fazer. Tempos difíceis virão. Não tenha a menor dúvida. Os tempos já estão difíceis, mas isso é só um arranhão na superfície. Nós ainda temos comida na mesa, ainda temos tranquilidade, conseguimos fazer nossas coisas. Vai piorar. Vai piorar. E vai piorar muito. Porque o mal está vindo, meu Deus do céu, de um jeito que eu não me lembro. Na minha história de vida, em 53 anos, eu não me lembro de ter visto este grau de vontade de fazer o mal. E tão súbito, né? Tão inesperado. Quem pensaria que a gente já está vivendo o que está vivendo há 4 anos atrás? Na eleição lá do Obama. Quem pensaria que nós íamos estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Parecia que, pô, acabou, né? Acabou o Bush, acabou isso aí, vamos começar a viver um período de prosperidade, de tranquilidade. Vai ser feia a coisa, tá bom? Mantenha a esperança. Não porque você tem torcida, não porque você quer um mundo melhor, não porque você tem um pensamento positivo. Simplesmente deposita confiança no caráter de Deus, na sua história e na ressurreição de Jesus. Nele nós podemos dizer, na eternidade. Porque a oração de Ana é feita na eternidade, a oração de Maria é feita na eternidade. O Senhor despediu de mãos vazias os ricos. Quem antes tinha excesso de comida, agora passa fome. Quem tinha excesso de bens, agora não tem onde dormir. Mas os pobres foram atendidos. Os pobres estão cuidados. Na eternidade, confiados no Senhor. E aí, mas vocês são os idiotas por Cristo. E você é idiota por quem? É essa a palavra de hoje. Tá bom? Deus abençoe.